perto de Santa Rita, morava um casal de velho, vivia na paz bendita, naquele campo sereno, naquela mansão bonita. A triste sorte rondava, porque assim estava escrita: vinha lá de Mato Grosso, Chico Bento Franciscão, trazendo boiada brava pra vender naquele chão. Boiada vinha serena no meio da solidão, por repique do berrante machucava o coração. Ninguém sabe como foi, depois que passou o bajão, deu estouro na boiada, obedecendo a Conceição. E a casinha tão bonita foi arrasada no chão. Morreu um casal de velho, foi pena, foi judiação. Ainda muito mais triste do que a dor da separação, da quem vai no cemitério, vai chorar de comoção. Lá na campa dos velhinhos, tem flores, rosa em botão, entre meio as duas cruzes, tem esta escrituração: para o meu querido pai, ponto da veneração, que Deus tenha na glória, na luz e na proteção. Pelas faltas cometidas, eu aqui peço perdão. Saudade do filho triste, Chico Bento Franciscão.